inteiro. Vamos lá embora, que eu já estou farto de aturar estas bestas que me ocupam o tempo inteiro. Besta para a frente, besta para trás, besta para a frente e para trás. Na televisão, na repartição, no meio do mercado do bilhão. Estão em todo lado, oh não, estão em todo lado, oh não. Tirem-me daqui, senão vou vomitar com este show. Não atires para cima de mim aquilo que te faz ser assim. Como é que tens a lata que tens? Não tens amor por ninguém. Não atires para cima de mim pauzinhos de perlimpim-pim. Tu não és feito certo e aos, por isso não levantes a voz. Eu já conheço teu passo demais, que eu sei porque faço ginástica. Dia sim, dia não, mas basta para não te acusar a minha máscara. Eu não tenho culpa que tens passado o teu tempo a ser ameaçado. Eu até tenho pena de ti, depois de ter ouvido o convite. Quero desligar, mas o pip não para. Quero te falar, mas o pip não para. Quero trabalhar, mas o pip não para. Quero descansar, mas o pip não para. Quero acordar, mas o pip não para. Quero adormecer, mas o pip não para. Quero descansar, mas o pip não para. Quero desligar, mas o pip. Vamos lá embora, que eu já estou farto de aturar estas bestas. Estou em todo lado, oh não. Tirem-me daqui, senão vou vomitar com este show.